Boa tarde, meus amigos. Aqui é eu, Dom Vaga, aí na voz. Manda um abraço pro meu DJ oficial, DJ Gilberto, o homem que rasga o papel. Passar bem. Toca pra mim, poderosa! Você está ouvindo iGlux Pancadão do Dom Wagner, versão Dance. Especial pra você curtir em alto e bom som. Hilux Pancadation, nenê.